520. Agora sim, chame o centro na frequência 126.85, alterno 133.65. Centro Recife 285-3365, está 3520. Quase autorizado ILS, que foi para a pista 10, reporte localizador. Chame Torre, 1186, bom pouso, 3264. Salvador, boa noite, Dan 3264, estabilizado na final, se a gente for baixar travado, pista puro zero. Tensão 3264, livre pouso no zero, vento no zero grau, 04 nós, pista úmida. Tente, livre pouso, pista 10, 3264. Salvador, bom dia, bom, 18, 16. 8 no meio, bom dia, sua identificação. Desça 2000 pés via Mare, ajuste Mi 14. Desce via chegada Mare com 1014 com 18, 16. Dan 3264, solo 51, táxi via Alfa Juliette, portão 10, boa noite. Alfa Juliette, portão 10, boa. 8 no meio, está livre de restrições em TAP, descendo a 2000 com 1014. Autorizado a final do ILS X-Way para a pista 10. Reporte estabilizado. Ok, desce para 2000, chamada estabilizada. 816, complete LF, chame a torre 118, decimal 612, bom pouso. É, 186, muito obrigado, gol 816. Bom dia, gol 186 no ILS da pista na 0 pista. Bom dia, gol 186, tem livre pouso no 0, vento 140 graus, 03 nós, pista úmida. Livre pouso, gol 186. Boa noite, 16, solo 07, táxi via Alfa, Juliette, portão 06, bom dia. Pela Alfa e Juliette, portão 06, eu vou boa noite, 16. Diga. Eu confirmo meu destino. Provável saída da El, ok? Quando para a cópia, chame 1186. Mike, Fox Trot Sierra, bom dia, contato com o radar, mantendo uma centena, passando na posição Cone, confirma extensão de pouso, na 10 na 17. Mantém, quando pronto, está livre descida até 4 mil pés, reposta ligando uma centena, hoje, Salvador agora fica 12 mil, Mike Fox Sierra. Boa noite, a sua identificação desse a 2 mil pés via malha, ajuste 614.